É o baile do Alô. Alô! Vamos nessa, DJ Tom Máximo. Vamos nessa, DJ Tom Máximo. A hora é agora. É agora. É agora, Tom! Obrigado, meus parceiros. Polio, Sassá. E aqui estamos para fazer a festa para vocês. Aqui, São Miguel do Guamá. O baile do Alô vai começar! Vai começar! Aí, DJ Tom! Solta som! Vamos começar assim, São Miguel! Um, dois, três! DJ Tom! Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Agora é amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Como é que é? Essa galera é uma tremenda panelinha. E vai virando, e vai virando. Vai, o baile da luta só começando, papai! Saudade pra você dançar beijando na boca. Pra te esquecer, vou como se sou. Vou comer cobra. História. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Vou como se girando, vai girando tudo.

alegria e sofisticação. É ele quem toca pra diante o som que faz o nosso povo dançar. Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar, me dá só uma chance. Guababete, organização, mano! Fantasma. Um abraço pra vocês aí, ó! Pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim. Bora ver, pai, bora ver. Tô a fim de trocar de celular. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma chance, vai, pro nosso romance. Não tem mais um lance. Esse nosso abraço aí, galera aí do Puto do Assado. Me sinto. Já que com a Gijo, um abraço. Precisando de você, amor, sem teu carinho. Mais uma pra ficar no sedento. Alô, DJ Tom Máximo, DJ Tom, DJ Tom Máximo, Vaqueiro Tom. Me abrace forte, não diga que eu fui, de joelhos peço fique, tento parar o tempo para te encontrar. Feche os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços. Já estamos gravando ao vivaço, ok? E esse CD você pode encontrar lá no canal do Tom Máximo ou na sua música. Abre o coração, vai. Abre coração. Do amor, filha. Depois do amor, o que é que você quer? Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção, ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Anda de mão dada. Com o coração dividido aí. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que Leia Pantoja é o nome da emoção. Já não sei mais o que é certo. Difícil. Tom Máximo, exemplo de superação a todos os DJs do estado do Pará. Eita, que já vai ter nego se jogando nessa piscina aí. Este coração, primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Já tá aquele baile. Te amo, te amarei a vida inteira. é que nem outro amor. Aquelas que o cara forte assim, lembra da ex, apaixonado. Ela lembra do ex, e dessa vez só aquelas. Verás todo ca... Ainda bem que não pega telefone, não pega área aqui, né? Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Oi! Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vi. E o Marinaldo da prostituição, é o Marinaldo? Este quando estava sofrendo. Ele é prostituto mesmo. Coração partido. E o galego do Rock Saúde, DJ Lucílio, show! Aí, Juninho, o peso pesado! Estava frio, e não... Esse é parceiro, mano. Surgiu, amor foi nesse clima que rolou. Gerente Mocora, é. Tom Máximo. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir. Alô, Sassá, algo tão forte. Providencia uma águazinha de leve pro homem do alô. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Meu primeiro amor, você me mostrou. E a felicidade, que a felicidade. Meu amigo Japa Rodrigues, aí Japa. Você já se apaixonou por uma pessoa, só você olhar pra ela, já se apaixonou, já? Já? Eu me apaixonei e você não percebeu. Ainda mais quando ele faz o pix, é aí que ela se apaixona mesmo. Eu me apaixonei e você não percebeu. Tom, tom, tom. Hoje eu tô batido com a mão. Mais uma noite de amor. Veio engraçadinho aí. Conheceu a força que a mão do canhoto tem. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Hoje tá fraco, tom, tom, tom. Despertava o amor. Bora, meu DJ! Vi no seu olhar. DJ Peso Pesado. De amar alguém. Peso Pesado! Joel, 100% perdão, a primeira dama inaugurando a estrada sem frescura. Moleque do Melody e DJ Brasil, é onda, meu irmão. Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança... Meu amigo Toquinho da padaria Manuel e também a Tamires de Souza está aqui com a gente. Vamos lá tomar esse café, né, pai? O pescador tão só, não. E a doutora Leila Pantoja, advogada. Garcia, consultória. Pescador, tão só, tão só, não desistiu de um grande amor. E aí? Tá só começando o baile, viu? O baile do Alô tá só começando. Ainda tem saudade, tem a rocha, tem aqueles pregaços que o Tom Máximo vira o Zezéu dessa controladora. Tem muita coisa ainda pra se tocar. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Ele é o showman da saudade. Mas deixa eu fazer isso aqui. Teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Bora ver? Bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Como é que é? Tô com saudade de ti, deixa louca de beijo a sua boca, chamar de safada. Meu amigo Marcelo, suado, o Vidros de... e o nosso vereador de Cachoeira do Arari, Marajó. Isso aqui com a gente, junto com a sua esposa Luana, Luana Meirelles. Um abraço aqui do Tom. Lado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é papo. Só pra virar. Vaqueiro Tom detonando. Chama História é o nome da emoção. A marca Império está dominando o Brasil. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra. Deixa eu abraçar meu parceiro Renan. Faz tempo que é. RW Multimarcas também. O homem é bom, o homem é espetacular. Assim, a nova marca que tá sendo estouro em Belém é essa aqui, ó. Impérios! Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu? Vem pro papai, vem, vem! Vem como eu volto pra você. Tem alguém do Pai Sandu aí? Você. Ei! O Pai Sandu ganhou de 2-0, viu? Comigo, bebê, tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Oh, você, o meu coração querer. Olha o que ela faz. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Meu irmão, que cachaça é essa que ele tomou? Tem, o seu beijo é só você que tem. Bota nenê, bota bebê. Se não for você, ai, não percebe. Eu tô com saudade daquela periquita que tu tem. Bota bebê, chama. Bota nenê. Bota, como é que é, baby? Bota, né? Eu tô com saudade daquela piraquinha que tu é. Bota, bebê. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo. O Amabete, organização humano, o melhor banca de São Miguel, é. Bora ver, bora ver, bora ver. Só você. Meu coração querer. Acho que tá na hora já. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. E o parceiro Gilbertão! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota bebê, bota bebê, bota bebê. Eu tô com saudade daquela chupadinha que tu tem. Bota bebê, bota bebê. Se a tua mulher brigar contigo, você diz assim pra ela: se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Pois é, se ela brigar contigo de novo. Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Bora dançar agarradinho. Bora? Só um pouquinho? Só? Você que está acompanhadíssimo. Você hoje que tem uma forra pra platoa. Essa música é pra você dizer pra ela parar de ficar brigando contigo. Tu não pode nem olhar pro lado que ela já tá te beliscando, perguntando quem é essa, quem é ela, quem é? E essa música é pra você dizer pra ela: diz. O nosso amor na carroça da saudade agora vai tocar. Quem é, pai? Quem é? Com DJ Tom aqui no baile do alô, que é pra você se apaixonar. Fala pra ela assim, ó. Assim: o nosso amor é lindo, é grande, o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Como foi que fez? Que o amor se fez. Como foi? E o amor se fez. Aí, DJ Tom, solta som. Tá na hora de dançar. Deixa de besteira e puxa tua carteira. Que mulher não gosta de homem liso. Liso pra lá. Vai, vai. Eu sou maluca. Bora, velha guarda. Pois eu já. Olha aí. Só quero ter você pra mim. Informa Xiaomi, é isso, Story? É muita tecnologia pra minha cabeça. Sendo foi multado pelo Ibama, é? Não mereço o que você faz. Não. Patrick, mete ficha de Santa Isabel, de Santa Maria. Sofrer mais, somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu foi difícil conseguir. Me livra desse amor assim. Não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Vira mais uma. DJ Tom, esse é o nosso querido DJ Tom Máximo, o homem do alô, alô, alô. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Muito razão, foi embora e me deixou. E amigo Henrique do posto, bora Henrique! Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo, o que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor, você me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. Esse é o baile do Alô. Você nunca leva a sério, eu também já não espero. Muito. Meu amigo Dudu da Elite, o Sandro da Elite e o Oliveira tá na área, papai. Eu já sei que não te quero. Pega o cara de bengala, rapaz, ficou bom. Rapidola! O cara de bengala, rapaz! Do nada ele ficou bom! Eu também já é doido! Espero muita coisa de. Esse baile do Alô, vou te contar! O cara tava aleijado, rapaz! Que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. E aí, baby? Como é que tá o buraco, hein, pai? Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, essa olha o panavoeiro, fica pra trás. Meu amor. O coruja meu da bengala violeta. Violeta? É, gato, já pensaste uma coruja de bengala? Sem magoar. É, mano, a gente vê tudo nesse mundo, né? Nosso amor não passa de um. Uma coruja de bengala. De nós dois, o meu coração. Olha! Tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Vai, meu filho! É o baile do Alô! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Essa é do seu tempo. Pode acontecer um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama muito sol ou em noite de lua. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Tom Massi. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Aí o camandu, hein? Fico louco até só de pensar. que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dedique. Uma grande amizade e meu amor sempre tem um grande amor. É verdade. Minha amiga. Puto do assado marcando presença. Organização Josimar. E tu não traz um churrasco pra mim. Não sei viver. Vou te contar. Minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Papai e pra mamãe, pro papai, pra mamãe, vai! Eu saí com você. E aí, coruja? Para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho. Pessoa, rapaz, me faltou. O coruja de bengala ficou bom rápido. Minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas muito um olhar. Minha primeira vez. A gente toca pra todo mundo, até pras formigas que tem aqui. Peço que me compreenda. O Marinaldo e o Rafael Silva da Panelírio Prostituto, né? Oi! Não me queira mal. É Rafaela, tá vendo, Rafaela? Escreveu errado aí. Depois é o DJ que é burro, né? Vai! Eu saí com você para lhe falar de amor. Meu amigo Léo Pedra e o Rony Show. A palavra me faltou. Égua, Léo Pedra. Até perdi minha voz. Me fuma logo. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha. Cala a boca, cagueta. E disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Por isso eu não soube lhe beijar. Me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. E agora? Não me queira mal. Essa história é quando acaba o dinheiro, acaba o amor. Olha aí, ó. Ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. A mulherada correu. Ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever. A chapinha, filha. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. É a chapinha, o cabelo tá muito caro, né? Não sei por que ela com outro foi casar. Quem manda tu arrumar um marido mão de vaca, filho? O homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado. Vou contar uma história. Amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Me falaram que é 200 conto cabelo, é? Ela casou porque de tudo. E a unha? 300. Carro, casa e dinheiro. Uma do Marajó e Camaru. Apagou aí, filha. Vou me sentar aqui. Lá no Marajó, lá no setor. O futuro vereador Marcelo Vitro e a sua esposa Luana Meirelles. Ele tem carro, casa e dinheiro. E ela quer bem, não casou comigo, porque eu nada tenho. Isso aí, ó. Denise de Belém do Pará. Não casou comigo. É, tu acaba com essa frescura aí, meu irmão. Ai. Quero ver. DJ Tom. Virando as batidas e mexendo com o povão. Celular do polio que tem área, meu irmão. É doido. Detonando todas. Cadê o garçom, hein? E garçom refresca. Arreia o balde, arreia, arreia. Arreia porque ela chegou. O homem das três pernas aí, ó. Papão. Novo contigo, o que é que tu vai dizer pra ela?